Começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitty. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Alô, gente! Opa, tô chegando aqui na sua rádio, pra toda a nossa rede, Brasil, Portugal, Paraguai, pra você da internet também que ouve a gente em todos os cantos do mundo, 108 rádios conectadas agora, com transmissão exclusiva do programa Carlos Pitty. Os melhores artistas passam aqui, música, bate-papo, lançamentos, né? Tudo sobre a música sertaneja a partir de agora. E a gente vai-se embora, hein? Vai-se embora, vai ficar na próxima hora juntinho. Bem-vindo, bem-vinda, obrigado pela audiência. Começando bem, vamos embora, começando com Carlos Pitty, mandando bem ao vivo, desenrola! Carlos Pitty. Lindo demais! Vai! Parei, tô dando tempo pra mim. Cansei, você na minha cola. Já siga, sempre grudada em mim. Dá sato que nem carrapato, desenrola. Tchau, vai embora de mim. Não, eu não tô legal. Esse amor banal. Tira o pé do João, vai! E do nada você vem. Diz que tudo vai mudar. Vai sim. Tô pedindo, como é que é? Segue o teu caminho, sai da minha vida. Pega o teu rumo, esquece de mim. Vê se dá um tempo, sai da minha sola. Dancei o seu amor, desenrola. Segue o teu caminho, sai da minha vida. Pega o teu rumo, esquece de mim. Vê se dá um tempo, sair da minha sola. Dancei de seu amor, desenrola. Alô, São Paulo! Tchau, vai embora de mim. Eu não, não, eu não tô legal. Esse amor banal, pra cima vai! E nada você vem. Diz que tudo vai mudar, vai sim. Tô pedindo bazar. Vocês, segue o teu caminho. Vê se dá um tempo, sai da minha sola. Dancei de seu amor, desenrola. Segue o teu caminho, sai da minha vida. Vê se dá um tempo, sai da minha sola. Dancei de seu amor, desenrola. Segue o teu caminho, desenrola. Dancei de seu amor, desenrola. Dancei de seu amor, oh, desenrola. Valeu! Programa do Carlos Pitty. Sinto saudade, já sentia até mesmo antes de te conhecer. Sinto saudade do domingo lá em casa sem ter nada pra fazer. Sinto saudade de deixar você prestando o quinto vestibular. Eu fiquei nervosa, torcendo, rezando pra você passar. Sinto saudade da nossa primeira vez no parque de diversão. Eu tava com medo de ir no brinquedo e você segurou minha mão. Sinto saudade do nosso cinema, da cena do beijo roubado.

tentar que eu morra sozinho. Acesse www.carlospit.com ou www.youtube.com/carlospitoficial. Programa do Carlos Pitt, Brasil e Portugal ligados aqui. Queres música rock ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no canal 2 da Antena Web. O canal 2 tem o prazer de apresentar Tardes Latinas. São 60 minutos para dançar ao som da melhor música, vinda essencialmente da América Latina e da Espanha. Tardes Latinas. De segunda a sexta-feira, entre as 3 e as 4 da tarde. Só aqui, no canal 2 da Antena Web. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. E hoje eu estou invadindo o camarim dessa moçada aqui, Anderson e Alisson. E aí, tudo bem? Pitt? Toca aqui. Tudo bem? Tudo bem, Pitt? Tá bem? Prazer receber você aqui no Country Beer. Uma honra pra gente. Prazer é. Sim, né? Deu certo? Tudo certo, né? Você viu que ela é. A coisa é rapidinho aqui. Rapidinho, pai bola. Só o futebol aqui que é pequeno, né, Alisson? Não é, você sabe que não. Eu tô me guardando. Ah, tá se guardando. Você sabe que toda segunda-feira eu agradeço também o convite de participar dos irmãos do Anderson e Alisson no futebol. Isso aí, é um prazer receber você lá no nosso futebol e leva a galera toda lá do programa Carlos Pitt. Eu entrevistei os amigos de vocês também, que é o Nery Henrique Cristiano. Aí eu falei que o nosso futebol é na segunda e o futebol também é de segunda. Exato, é porque tem gente que esquece que é o futebol e não leva o futebol, né? Pois é, né? É, tipo isso. Você tá querendo dizer, falar tipo, de alguns artistas que apresentam e cantam e jogam futebol? É, então, eu prefiro não comentar. E você faz o quê? Qual a tua voz na dupla? Eu faço segunda voz. Ah, segunda. A gente engana um pouquinho no futebol também, viu? Não, brincadeira. E os dois são corintianos. Muito. Aliás, demais. Família toda? Toda. Toda, toda, toda. Você viu que teve um ar de preto e branco aí atrás, nos bastidores aqui? Senti a felicidade. É a maioria, né? Enfim, pra felicidade da galera é a maioria, não tem... Gente, olha, toda terça-feira tem a famosa terça-feira com o Anderson e Alisson aqui no Country Beer. Agora vamos falar da carreira dele, já falar um pouquinho do futebol de segunda, já falar um pouquinho da paixão que é o time. E fala um pouquinho dessa terça-feira sertaneja aí, que quanto tempo já tá acontecendo e casa cheia toda terça-feira. E agradeço também o convite de estar sempre aqui marcando presença com vocês. Não é a primeira vez que você vem aqui, né? Graças a Deus, já veio várias vezes. Esse é um projeto que a gente começou esse ano, desde janeiro, já vai para um ano, né? Já vai terminar o ano. Passou que a gente nem viu, a gente não fazia as terças-feiras aqui no Country Beer. E a gente intitulou como Anderson e Alisson e Amigos. E realmente é uma reunião de amigos, a gente abre espaço para um monte de dupla vir cantar aqui. De amigos, de pessoas que a gente acaba conhecendo na noitada, né? Que de repente não tem oportunidade de cantar numa casa igual o Country Beer, igual o Vila Canto que a gente canta. Então a terça-feira é um espaço nosso que a gente, eu costumo dizer que a gente aproveitou e compartilhou, certo? A gente não guardou só pra gente, né? Então a gente acaba abrindo espaço pra outras duplas, pra amigos, galera que quer vir mostrar o trabalho. Graças a Deus, esse ano aqui, já estamos em novembro, praticamente acabou um ano. A gente pode dizer que foi um ano de sucesso, graças a Deus e aos amigos. Verdade. Ô, Alisson, a casa é... O Country Beer é uma filial do Vila Country, que vocês também fazem parte com uma das duplas oficiais, não é isso? Correto, a gente toca no Vila Country tem 10 anos. Eu com meu irmão canto lá faz 8 anos que eu canto com meu irmão. E aqui no Country Beer também, desde que inaugurou, a gente teve a honra de inaugurar o palco do Country Beer aqui, né? E pra gente é uma honra. Terça-feira, esqueceu de falar, meu irmão? A gente lançou um CD também, coletânea, Anderson e Alisson e Amigos, que tem faixa de todos os amigos nossos que cantam com a gente aqui na terça-feira, participou com uma faixa lá no CD. Bem bacana. Paragadá, inclusive, do Carlos Pitt, né? Que participou. Programa do Carlos Pitt, enviando o sucesso. Cheiro do seu beijo, da tua presença. É a saudade e ninguém sabe como deter. Tá me matando, sufocando, torturando, judiando, acabando comigo. Essa saudade me maltrata por não saber onde você está, o que está fazendo. Se continua vivendo tão bem sua vida sem mim, onde você está? Será que está vivendo com outra pessoa o amor que um dia foi meu? Onde você está? Tô com saudade dessa pele, do seu cheiro, do seu beijo, da tua presença. É a saudade e ninguém sabe como deter. Tá me matando, sufocando, torturando, judiando, acabando comigo. Essa saudade me maltrata por não saber onde você está, o que está fazendo. Se continua vivendo tão bem sua vida sem mim, onde você está? Será que está vivendo com outra pessoa o amor que um dia foi meu? Onde você está? O que está fazendo? Se continua vivendo tão bem sua vida sem mim. Onde você está? Será que está vivendo com outra pessoa o amor que um dia foi meu? Onde você está? Onde você está? Oh, potência! Essa é a música do Anderson e Alisson, que aliás já está disponível na internet para quem quiser. Aliás, falando em internet, vocês têm um trabalho muito voltado para o público da internet, Twitter, Facebook, o que é muito importante. Só é louco quem não quer aproveitar isso, né? Fale um pouquinho já da internet, para acompanhar o trabalho de vocês via internet. Eu penso da seguinte forma: hoje o mercado está um mercado muito disputado, né? O sertanejo tem muita dupla boa, muita música boa tocando. Então a gente tem que trabalhar intensamente com o que a gente tem na mão. E a internet, Facebook, Twitter, site, Instagram, isso a gente e além de estreitar o relacionamento com os amigos, né? Com os fãs, com as pessoas que gostam do nosso trabalho. Então todo dia a gente está postando música, falando onde a gente vai estar, agradecendo a galera. Eu acho que todo mundo tem que usar isso. Eu acho que é a ferramenta hoje primordial. Se você não, é o que você tem na mão. Se você não conseguir usar isso, para. Então a internet a todo momento tem que estar divulgando as músicas do CD. Verdade. O Alisson, para uma dupla sertaneja independente, como é o caso de vocês, assim, a internet só vem a somar, né? Ajudar vocês, como ele falou, no troca de favor. Vamos falar a palavra até que você usou aqui na entrevista, compartilhar, né? Você compartilha com os fãs, com as rádios, a internet ajuda e facilita isso, né? Não, com certeza. A gente todo dia se comunica com os nossos fãs, com os nossos amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram. É o que meu irmão falou, um meio da gente ter uma proximidade maior com quem acompanha, de quem acompanha o nosso trabalho, né? Verdade. Bom, quanto tempo de estrada já? 8 anos, vai fazer 8 anos. Oficialmente quantos CDs? 2 CDs, gravamos o primeiro CD em 2005, CD que chamava Nosso Momento, com 13 faixas, né, meu irmão? E ano passado, no dia 28 de julho de 2011, a gente fez o lançamento do nosso segundo CD lá no Vila Country. Mais de 4 mil pessoas, bombou a casa lá numa quinta-feira. Então a gente tem dois trabalhos gravados. Pra vocês, além do Country Beer e Vila Country, que vocês estão uma dupla oficial, que toda semana tem show, vocês também fazem outros lugares, outras regiões, outros tipos de eventos, né? Claro, tem até o nosso site, entra no site do nosso escritório, é www.maente.com.br. Aí lá tem agenda, tem tudo lá. O que vocês podiam destacar de um momento importante, dividir palco com alguém, com algum artista, vocês assim, poxa, eu sou fã e agora tô aqui cantando, que a casa deu essa oportunidade. O que vocês podem citar e lembrar pra gente? Ah, uma coisa que me marcou muito foi o lançamento do nosso CD no Vila, que foi no dia 28 de julho. Não teve uma participação especial de nenhum artista grande, mas foi um momento muito legal, sabe? Porque a gente viu ali, tava família, amigos, galera que acompanha a gente há anos, né? Então foi um marco, assim, né? Uma coisa muito positiva, assim, né? Que a gente vai levar pro resto da vida, assim. E o Alisson? Papai e mamãe entrou no palco, foi muito bacana. Foi um dia, assim, emocionante, bastante, sim. E assim você mata o filhão, né? É, total. Meu irmão chorou, a gente chorou. E quem é que não chora, né? Ah, não dá, né? Só quem anda na estrada, que passa pelo que passa, o pessoal já... Acho que é fácil tudo isso, mas não é, né? A gente vive num mundo de ansiedade, né? A gente quer tudo que aconteça no nosso tempo, mas não acontece no nosso tempo. A gente quer que aconteça hoje, vai acontecer daqui 2 anos, vai ver, a gente não tá nem preocupado se vai acontecer, acontece. Não adianta, quando o homem falar lá que vai ser, mas já tá sendo, só tem que ir plantando sempre. Claro. Programa Carlos Pitty. Alô galera, eu sou o Anderson. E aqui é o Alisson. Nós também estamos com o nosso parceiro, Carlos Pitty. Que eu fui o escolhido pra realizar. Só pode ser o cara lá de cima que mandou você pra me completar. Sonhei pra mim um amor assim, de corpo, alma e coração. Amor pra sempre, eternamente, pra essa vida e outras que virão. Sonhei pra mim um amor assim, de corpo, alma. Canto e magia que eu fui o escolhido pra realizar. Só pode ser o cara lá de cima que mandou você pra me completar. Sonhei pra mim um amor assim, de corpo, alma e coração. Amor pra sempre, eternamente, pra essa vida e outras que virão. Sonhei pra mim um amor. Alisson, Final do ano já tá aí, ano novo vem aí. Qual os projetos de vocês? O que que se tem em mente? O que que vocês estão preparando pro público de vocês, pros fãs aí? Cara, então, como o irmão falou, a gente lançou nosso segundo trabalho ano passado e estamos com um projeto. Vamos ver. Se Deus quiser, ano que vem, novidade boa. Estamos compondo, fazendo as músicas. Se Deus quiser, logo, logo um DVD pra galera aí. Portanto, fiquem esperando com o Anderson Ellison. Vem muita novidade no ano novo aí, né? É, até porque o meio, o sertanejo é muito dinâmico, né? Muito rápido. Muito rápido. É, tem dupla aqui, o próprio Jorge Mateus, duplas conhecidas, os caras não gravam um CD cheio, eles gravam duas, três músicas e já joga na internet, coloca no rádio. Aí dali seis meses lança um CD com seis, sete. Já tá pronto, né? Somando todos que já foram. Seis, sete sucesso. Então, tem hits toda hora também. Exatamente. Eles acabaram de lançar um CD novo agora que já tem quatro, cinco músicas na balada, que bomba, né? Então isso é um diferencial desse mercado novo aí que a gente tem que seguir, né? É isso aí. Bom, gente, hoje aqui com Anderson e Alisson, os meus amigos, né? Podemos dizer assim. É a de. Vocês são do ABC aqui, né? Somos, a gente mora. Santo André, né? Aqui do lado, 5 minutos do Caltrimbi. Que aqui é tudo pertinho, Santo André, São Bernardo e São Caetano, né? Obrigado a vocês por essa oportunidade. Obrigado, Marcelinho, todo atencioso com a gente, com a nossa equipe. Obrigado toda a produção de vocês, a casa, Country Beer, Vila Country, o Carlinhos, toda a moçada, por essa gentileza, por esse carinho, por essa recepção maravilhosa comigo, com a nossa equipe, com a nossa produção também, viu? A gente que agradece e as portas sempre abertas pra vocês aqui, viu? Pra todos os nossos amigos, nossos fãs. Eu não gosto de falar muito fã, não. Eu gosto de falar amigo. É isso aí. Né? E o lance de rede social, Facebook, a gente usa pra retribuir esse carinho que a gente recebe. Agradecer aqui todo mundo que gosta, confia, porque isso realmente é o combustível pra gente continuar na caminhada. Muito obrigado. Ed. Obrigado, Anderson. Deus abençoe, viu? Todos nós. Obrigado, Alisson. Obrigado, Pete. Valeu. Valeu, moçada. Com o Anderson e Alisson, a gente fecha com os meninos cantando pra gente. Simbora, gente! Engole o choro, e esse choro é só fingimento. Coração de gelo não tem sentimento. Para de mentir e me fazer de bobo. Penso que jamais amei alguém assim. Vivi a sua vida, esqueci de mim. O amor que eu te dava era incondicional. Me enganei, não foi daquele jeito que você jurou. Zombou da minha cara e me abandonou. E agora vem chorar pedindo meu amor. Agora engole. Engole o choro, e esse choro é só fingimento. Coração de gelo não tem sentimento. Para de mentir e me fazer de bobo. Engole o choro, chega de brincar que eu não sou palhaço. Segue sua vida, adeus, um abraço. Tô de saco cheio, eu quero tudo novo. Te amei, confesso que jamais amei alguém assim. Vivi a sua vida, esqueci de mim. O amor que eu te dava era incondicional. Me enganei, não foi daquele jeito que você jurou. Zombou da minha cara e me abandonou. E agora vem chorar pedindo meu amor. Agora engole. Engole o choro, e esse choro é só fingimento. Coração de gelo não tem sentimento. Para de mentir e me fazer de bobo. Engole o choro, chega de brincar que eu não sou palhaço. Segue sua vida, adeus, um abraço. Tô de saco cheio, eu quero tudo novo. Agora engole assim, ó. Engole o choro. Esse choro é só fingimento. Coração de gelo não tem sentimento. Para de mentir e me fazer de bobo. Engole o choro. Chega de brincar que eu não sou palhaço. Segue sua vida, adeus, um abraço. Tô de saco cheio, eu quero tudo novo. Engole o choro. E esse choro é só fingimento. Coração de gelo não tem sentimento. Para de mentir e me fazer de bobo. Engole o choro. Chega de brincar que eu não sou palhaço. Segue sua vida, adeus, um abraço. Tô de saco cheio, quero tudo novo. Engole o choro. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Acesse www.carlospit.com ou www.youtube.com/carlospitoficial. Programa do Carlos Pitt, Brasil e Portugal ligados aqui. De volta, seguindo o programa Carlos Pitt. Depois da entrevista da semana, agora tem a Miroca trazendo as novidades do mundo artístico. Fala, Miroca! Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai. Tudo bem? Olha, primeiro de tudo, eu quero dar os parabéns aos músicos do Brasil, Portugal e Paraguai. Dia 22 de novembro foi dia de Santa Cecília, padroeira dos músicos e, portanto, o dia do músico. Gente, vamos valorizar não só quem faz sucesso, mas todos aqueles que se dedicam à arte de nos alegrar e embalar com a música. E a cidade americana, aqui próximo de São Paulo, recebeu Alan Jackson para show na etapa final do campeonato de rodeio de touros. A época já tá meio ruim para grandes shows, né? Final de ano, já teve vários rodeios e shows, o povo anda meio sem dinheiro e também não tá vendo grande interesse do público pelos shows internacionais e caros. Então, os organizadores do show de Lady Gaga e Madonna no Brasil tiveram que criar algumas estratégias para que os ingressos não encalhassem. O mesmo aconteceu em Americana, onde houve um pesado investimento dos organizadores para garantir o público. O campeão do rodeio levou 1 milhão, a TV a cabo transmitiu e teve até programa na TV aberta, como em Barretos. E vários shows maravilhosos. Na quinta-feira teve Cristiano Araújo, Munhoz e Mariano, João Neto, Frederico, Zé Ricardo e Thiago, Taeme e Thiago e Carlos e Jader. Na sexta, Zezé de Camargo, Luciano, Gustavo Lima e sábado, Alan Jackson, com participação de Fernando Sorocaba, que voltaram no domingo. E Luan Santana tá rindo à toa. E não é pra menos, ele recebeu disco de ouro em Portugal. E para isso é preciso ter ultrapassado a marca de mais de 7.500 cópias vendidas, o que Luan conseguiu. O álbum Quando Chega a Noite está entre os 5 mais vendidos do país. Ele foi muito paparicado durante sua estada em Portugal e durante o show em Lisboa. Na semana passada, agradeceu as homenagens, as pessoas que compraram o CD, que escutam e pedem as suas músicas nas rádios. Enfim, foi tudo lindo e o bonitinho merece. 6 meses após Ai Se Eu Te Pego liderar a parada latina da revista Billboard, a canção Balada do Gustavo Lima repete o feito. E olha que em tempos de músicas descartáveis, cada vez mais as músicas duram menos. Mais de 1 ano e meio após ser lançada no Brasil, o Tchê, o maior sucesso da carreira de Gustavo Lima, emplacou também um dos rankings que o site da revista Billboard publica semanalmente. A canção se popularizou entre o público latino nos Estados Unidos porque também recebeu a ajuda de 2 remixes. Um feito pelo Pitbull, que é um rapper, cantor e compositor americano de ascendência cubana e que faz o maior sucesso por lá, e outro gravado pelo próprio Gustavo ao lado de uma dupla americana, Dylan e Danny. E a música Eu Quero Tio, Eu Quero Tchá, da dupla João Lucas e Marcelo, também foi regravada pelo rapper Pitbull, com a participação de Henrique Iglesias, o filho do cantor romântico Júlio Iglesias. A versão ficou bem legal e ganhou o nome de Tchu Tchá Tchá, e estará presente no novo álbum do cantor Pitbull. Isso aí, as músicas brasileiras se espalhando por aí. Mas quem se espalhou mesmo essa semana foi a equipe da TV CP1. Nós estivemos novamente no Country Beer, uma casa em estilo faroeste em São Caetano do Sul, aqui em São Paulo, no show de Hugo e Thiago. Esses meninos são os doces. Querem ver como foi? Assistam no www.tvcp1.com. E quando quiser viajar no romantismo e na voz bonita de Carlos Pitt, já sabe, né? www.carlospitt.com. Assista o clipe da música Eu Sou o Cara e curta suas outras composições. Boa semana, pessoal. Beijão e até a próxima. Beleza, Miroca. Gente, eu tô no Twitter, @CarlosPitt, é só seguir lá, hein? É Pitt com 2 T e Y, tá bom? Tô no Facebook, tem programa Carlos Pitt, tem a produção nossa pra você falar com a gente também, beleza? E acompanha a gente, claro. Agora tem música que eu componho e eles gravam. Deixa eu trazer pra você, autoria minha. Quem gravou foi a banda Danúbio Azul, Cinderela. Seus olhos têm a cor do céu, azul da cor do mar. Seus lábios têm o gosto do mel. Adoro te beijar. Tua pele tem cheiro de flor, divina tentação. Adoro sentir tuas mãos tocando em mim. Cinderela, que coisa bela!